uga uga uga uga uga uga. Aí precisa uga, uga, não, só pediu o projeto. Em preocupação eu toco a meta, ela vem de festa. No vídeo enquanto eu acelero, se brotar na reta com certeza não te pega. Eu viciei em conseguir o que quero. Aprendi na rua a fazer as coisas certas, por isso luto e não me desespero. Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta. Batalhei tanto pra sair do zero. Mas é o DJ Paulo, caralho, só lança brabo, caralho, só lança brabo. Esse é o DJ Gustavo, tá lançando a nova moda. O que se pergunta, qual que é a fita? Quem são esses caras? Só moleque zica. Assombrando tudo, é terror pra mim. É o chefe das piranhas, mestre da noite paulista. O que se pergunta, qual que é a fita? Quem são esses caras? Só moleque zica. Assombrando tudo, é terror pra mim. É o chefe das piranhas, mestre da noite paulista.